Tênis importado, pano de marca, pelo cortado, barba bem feita era sua receita. Estar acima de qualquer suspeita. Nada de drogas, não fumava, não cheirava, não bebia. Estudava à noite, trampava de dia. Praticava esporte, queria um corpo bem feito. Pra senhoras do bairro, o genro perfeito. Não sabiam do mal que as espreitava e as suas filhas. Presas fáceis por safados, se jogando na armadilha. Aparências enganam, o hábito não faz o monge. Não julgue o livro pela capa, estamos fartos de ouvir. Mas como desconfiar, como duvidar de quem está sempre na manha, conduta perfeita, um tipo acima de qualquer suspeita. O que ninguém sabia, na madrugada ele saiu tão nojento, saliva em busca de uma presa. Luvas cirúrgicas, roupas escuras, meias de seda no bolso, ferro na cinta, pensamentos macabros. De dia um santo, à noite um oposto. Escala muros com agilidade de um gato. Família de cegos procura um bom prato. A vítima foi escolhida, a velha tá fudida. Pano na cabeça, venda nos olhos, tapas no rosto, rasgada na frente e atrás. Entre e sai, obrigada a chupar e pulir, sentir o gosto. Queria que o filho da puta estivesse morto. Um tipo acima de qualquer suspeita. Um tipo acima de qualquer suspeita. Um tipo acima de qualquer suspeita. Sua família pode ser eleita. Um tipo acima de qualquer suspeita. Um tipo acima de qualquer suspeita. Um tipo acima de qualquer suspeita. Sua família pode ser eleita. Mas um dia começa e novamente o sol nasce. Outra vez o imundo veste seu disfarce, travestido de homem de bem, de bom cidadão. Será que ninguém descobre quem é o vilão? Ele age o dia todo com naturalidade, vai à escola à noite com tranquilidade. No decorrer dessas horas faz um plano arquitetado. Alvo escolhido, casa tranquila, 22 a mãe, 3 a filha, está trepado. É madrugada, parece estar tudo normal. Mais uma vez está nas ruas propagando o mal. E o mal nem sempre está onde se possa vê-lo. O inimigo raramente parece seu. Entrou na casa na manhã, isso pra ele era fácil. Avistou a mulher deitada no quarto. O marido trampa à noite, fudeu um abraço. Fez o que quis com a coitada, desmaiou na porrada. Mas não ficou satisfeito, não ficou satisfeito. Queria a menina que dormia no berço. Estuprou, barbarizou, sodomizou a criança inocente, um crime hediondo, um quadro deprimente. Enquanto a mãe limpava o esperma do corpo da filha, sorria na rua, fechava a braquilha. No dia seguinte ao fato, um povo revoltado, um pai calado num canto, visivelmente perturbado. Polícia faz a perícia, procura pistas. Há meses e meses na cola do elemento. Vizinhança enfurecida, pensa bem lixamento. E enfim o vacilo final cai por terra, os crimes perfeitos. Em meio a sangue e fraldas é revelado o sujeito. Carteira de estudante, nome manchado, porém foto perfeita. Ninguém quis acreditar, mas era ele. Um tipo acima de qualquer suspeita. Um tipo acima de qualquer suspeita. Um tipo acima de qualquer suspeita. Um tipo acima de qualquer suspeita. Sua família pode ser eleita. Um tipo acima de qualquer suspeita. Um tipo acima de qualquer suspeita. Um tipo acima de qualquer suspeita. Sua família pode ser eleita. Provas irrefutáveis, exames concluídos. Caiu em cana, foi julgado, desceu pro presídio. Primeiro tio safado, começa a sofrer. Orelha cortada, cabeça raspada, tem que se fuder. Onde filho chora e mãe não vê. Entre uma curra e outra, lavava a roupa da rapaziada. Sua genitália queimada, pernas depiladas, sobrancelhas bem feitas, calcinha de renda preta, short enfiado na bunda. Matando o ódio dos chegados de segunda a segunda. A casa caiu, se fudeu, recorrer a quem? Chupando de todo mundo, chamando de meu bem. Rádio no canto da cela, rola sua trilha sonora, a mesma de outras noites e toda noite tem. Um tipo acima de qualquer suspeita. Um tipo acima de qualquer suspeita. Um tipo acima de qualquer suspeita. Justiça, até que enfim foi feita.